está na área. Liga e Magno Calado. Mexe no HD, DJ. Alô? Alô, Galo do Céu. Escute essa canção que eu fiz pra você. Escute a minha voz e o meu coração que chama por ti outra vez. Acredito que um dia você vai voltar. O meu sonho é você, não se vá. Perdoe meu amor, eu não queria fazer você chorar nem se machucar. Eu vou pra Luque Céu, amor, te reencontrar e te reconhecer.